os que eram seus e os seus não o quiseram aceitar. Mas tendo iniciado a sua nobre missão, foi traído e caluniado e deram-lhe voz de prisão. Desamparado.